Autorizada alinhar e decolar pistola 0, vento 220 graus 05 nós. XJ altímetro no 0 no meio. Ali decola no 0 azul 4206. Xanã 6201, chama-se a Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251.2.3, tempo 6201 no bote. Decolador 57, chame controle Salvador na frequência 1200, decimal 80. 1200, boa. Controle Boost, é o azul 4206. Correio, seu voo 4206, contato radar, seu da PUCA, subemação nível 350. Sete solicita 310 com final. 317, está autorizado 310, problema terra. 7. Azul 4206, salva até a proa 080, aproximadamente 20 milhas de informações. 7 após desvios, proa de Jamo 4206. Após desvios, voa Jamo, azul 4206. torre em 1895. 1895, graças a Deus. Boa tarde, Papa Tango, Oscar, auxílio estabilizado em LS. Papa Tango, Oscar, auxílio autorizado, final da 97, aguardo autorização para pouso. Xixi altímetro 10 no meio, vento para cheque 180 graus, 04 nós. Só confirmando a 10, Papa. Não copiei a informação. A pista 1-0, Papa. A pista 1-0, confirme as condições, é isso? Não, que está operando, que a gente propõe para a parte 3 após. Uma pista na zero encontra-se operacional. É, para frente para 1-0, o Oscar Golfinho. Gente, o Papa Tango Golf tráfego avistado, autorizado, pulso 1-0, vento 1-0, grau 04, nós sujo altímetro 1-0, no meio. É, autorizado, pulso 1-0, Oscar Golfinho. Foi na proa 22 Cintra. Papatão gosta Golf Kilo no solo ao 03, reporte pista 1028 litros. Chame Centro Recife na frequência 126, décima 85, alterna 125, décima 45. Stan 3283, autorizado decolagem pista 1-0, vento 130 graus 059. Charlie Mike está em contato radar. Inicialmente na pura do NDB Simbra Guardian, um vetor para interceptar o localizador. Tá ciente, vou na pura de Simbra guardando o vetor, Alfa Charlie Mike. Decolado 05, chame o controle Salvador na pressão 120, 80. 08, uma boa noite, 3283. Salvador, uma boa noite, é o TAM 3283, a boa eleva, passa 1500. 3283, contato radar, Freda Arbor 1, sobre Matheus 320. Avô, Opa, Charlie Mike, de operação para o final ILS, Ana Pro 075, reporte no ideal de descida, reporte estabilizado. 075, reportará para a descida, já para a descida, Opa, Charlie Mike, reportará estabilizado. Pois deixa para 210, ajuste 10 no meio, Alfa Charlie Mike. Opa, Charlie Mike. Boa noite, report control 022MV, only point 10Y10, ready for departure. Sky 022, clear line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 0 turn on. Clear localizador, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, Luiz Elétrico, pistão ao zero, chame torre 118, decimal 95. Alfa Charlie Mike. Cancelamento das regras de voo. O verso para cheque no 50 grau 0506. Após o pouso, consegue dar contato. 25 agora vai ter. Da presente, propõe o cancelamento do plano de vento. Conforme reportado, estamos em condições de Vitor White Charlie. Papapapa Charlie Mike, voo instrumento cancelado agora aos 2113, curva esquerda, reporte final da 97. Reporte na final, 97, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike no solo. Aos 1:06, libere via papá, chutar a frequência livre. Se tu der, se tu der, altamente em level 350. Guarda, mantém level 350, pode ser o 022. Polo 869, decolado. A 117, motor instalado na frequência 120, decimal 80. 0869, submatando o 320, chame Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 128.3. 135.3, a secundária. 33, obrigado. Tango Romeu Vitor Hotel Sanitax. Salvador, boa noite, Alisson Macaro 847.0, Salvador, pronto. Aí o Sagar 8487 autorizando a linha de colapso no 0, vento 180 grau 089. Cargo 8487 decolou 31, chama controle 120.8, bom voo. Controle 1208, muito obrigado, boa noite, tá bom. Carga 847, contato radar, sai da FUCA, subiu material 330. 330, atendendo, 847. Passando o Romeu Vitor Hotel, autorizado ingresso, estou na 7, a porta alinhada e pronto. Afirmo, Romeu Vitor Hotel, autorizado ingresso, estou na 7, a porta alinhada e pronto. 9, 2 de Alagoas, chegada a Bonf, descida para o 050. Quem chamou para atuar em Salvador? Avisa Cargo 847, Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Sente 126, 125, 45, obrigado, boa noite. Então, 3897, decolado aos 37, também controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. Agora, 0, valor, estamos de 2.7. Sobre Salvador, valor, estamos de 2.7, passo para 1.310, na São Rouro. 3897, contato radar, seleção Rouro, submarcação 320. Firmo, 320, está 3897. Eu vi pela tela, da presença autorizado, cruzamento da 10028, na minha escuta aguardando transferência. Certo, vai cruzar o campo na sua escuta aguardando transferência. Romeu, vi pela tela. Catango Romeu Vitor Hotel, mantenha 1.000 pés até a Praia do Forte, liberação do controle brasileiro 075, sobrevoa a estrada do Coco à sua esquerda, deixando o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, até o pedágio. Sete, vai manter a, o litoral com controle 1208, Romeu Vitor Hotel. Pressione o transponder, o Catango Romeu Vitor Hotel. Acionado 5572, Romeu Vitor Hotel. Controle da presença no 20, 80. 2080, Vitor Hotel. para passar no meu Vitor Hotel. Controle de Salvador para passar com o meu Vitor Hotel. O meu Vitor Hotel, corredor forte, o número 3, reporte 10 milhas afastado de Salvador. Fecha a porta 10 milhas de Salvador, o meu Vitor Hotel. Salvador, meu Vitor Hotel, autorizado lá direto, Marcel. Salve, direto, Marcel, meu Vitor Hotel. Quando pode ser chamado vertical, fazer através de Aracaju e pouso em Marcel. Gente, quando possível, passo esse chamado através de Aracaju e pouso em Marcel, meu Vitor Hotel. mais para descer da Rumba 47. É 3897, Charles Centro Recife, na frequência 125.1, altera 128.35. 251-2835-3897. Gol 1869, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, alívio elétrico, reporte localizador. 2000 pés, 10 no meio, reporte localizador, entrega, gol 1869. Dois traços na sua proa, um a 21 milhas, um Airbus 320, ele usando 7500 para 50, outro traço com outro Airbus a 42 milhas, cruzando uma centena em ascensão rumo sul. Foi 781, autorizado NR, colapso no zero, vento 170 graus 05, né? Carolina, cola da 10, 781 no azul. 3290 via Romero de Uno, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte estabilizado, localizador, pistão no zero. Chegada com médio 1, desça para o nível 100. Agora, inicialmente mantém a chegada com médio 1. Rumba 47, desça para o nível 050. Inicialmente mantém a proa de Pomed. Localizador, voo 1869. 19, Livre Leste, chame torre 118, decimal 95. Livre Leste, 118952, então 1869, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1869, duas milhas para o Índio Sierra. Track straight, área continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, continua aguardando, gol 7 Charlie. 271 decolas 49, chama controle 120 decimal 8, bom ver. Do Salvador, boa noite Azul, 2781, cruzando o pé na Arborona, Calepa. Azul 2781, contato radar, Cedar Boruno, submatrônio 160. Livre versão do 6. Rumba 47, vetoração 50 metros, curva esquerda, vou na Pro 035, limite o QDMIC 100, BDV Simbra. Autorizado ponto 90, 0 graus, 0,5 horas. Livre ponto 0, Rodão Golfe, XL. Controle Brasil 2781, no controle de valores da recepção na saída. Azul 2781, bem presente, suba para o nível 160, sem restrições. 160, sem restrições, obrigado. Desça para o nível 070. 070, 968. Azul 271, da presente, voo direto Eletra. Direto Eletra, 271, voo azul. Salvador 3290, estabilidade LS, submissão 10. 290, autorizado ponto 590, 0 graus, 0 7 graus. Autorizado ponto 3290.